O nome foi adotado em 2013, mas a resenha esportiva, que está há mais de 4 décadas no ar, já teve outros formatos, outros integrantes e outros nomes também. No total, já são mais de 1000 edições, sempre trazendo um bate-papo descontraído sobre os principais resultados esportivos da semana, com destaque para o futebol. Os torcedores que assistem ao programa gostam e enviam elogios à ouvidoria da EBC. Gosta de um programa ou tem uma sugestão? É simples. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você. Nacional FM Brasília, 96.1 MHz. São Luís do Maranhão, 93.7 MHz. Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, em 87.1 MHz. Emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Agora são 3h23, eu estou aguardando aqui a sua participação, hein? Você que curte a gente em qualquer lugar, tá aí, ó, 9989-1201-61, é o código de Brasília, hora do ouvinte, participe aqui com a gente. 3h24 agora, Barcarola do São Francisco, com Geraldo Azevedo. Deitar e Rolar, Maria Rita de Baden, Paulo César Pinheiro e passe em casa os tribalistas de Marisa Monte, Brown Antunes e Margarete Menezes. Rádio Nacional FM. Música brasileira em primeiro lugar. Ô, minha comadre, meu compadre, eu já quero já avisar vocês aí que eu canto e sabor do Brasil também pela Rádio Nacional. Ei, nós no Brasilzão aí, varando pelas ondas do rádio. Ei, todos os domingos das 6 às 7 da manhã tem o Canto e Sabor do Brasil pelo rádio. Canto e Sabor do Brasil, todo domingo, 6 da manhã na Rádio Nacional e 11 da manhã na TV Brasil. Brasília e Rio de Janeiro, canal 2.1, São Paulo, canal 1.1. O Brasil se encontra aqui. Paz nas eleições é o grito que une todas as torcidas. Porque se tem uma coisa que representa o Brasil mais que o futebol, é a nossa paixão pela democracia. Nessa festa, todas as cores e todas as bandeiras são bem-vindas. Mas não tem espaço para violência. Essa partida ainda não terminou. O segundo turno vem aí. Vamos votar em clima amistoso. E a democracia vai sair vitoriosa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Festival de Música, 100 anos de rádio no Brasil. A Saudade em Tempos de Cólera, de Marcos Catarina e Marília Abduani, com Marcos Catarina. A saudade é mesmo cortante, desvendo o amor fio a fio. É dor de se estar distante, ausência do alívio. Nos torna humildes, revela a falta que abraço faz. É uma espécie de reza que a esperança refaz. A saudade é tiro certeiro, com alvo no coração. É como um gato ligeiro, é lágrima de perdão. É sede de esquecimento, é fome, não sei de quê. A saudade é tudo que fica quando eu não vejo você. A saudade é mesmo cortante, dizendo amor fio a fio. É dor de se estar distante, ausência do alívio. Nos torna humildes, revela a falta que o abraço faz. É uma espécie de reza que a esperança refaz. A saudade é tiro certeiro, um alvo no coração. É com um gato ligeiro, é lágrima de perdão. É sede de esquecimento, é fome, não sei de quê. A saudade é tudo que fica quando eu não vejo você. A saudade é mesmo importante, dizendo o amor fio a fio. É dor de se estar distante, ausência do arrepio. Nos torna humildes, bela, a falta que o abraço faz. É uma espécie de reza e a esperança refaz. A saudade é tio certeiro, com algo no coração. É como um gato ligeiro, é lágrima de perdão. É sede de esquecimento, é fome não sei de quê. A saudade é tudo que fica quando eu não vejo você. A saudade é tudo que fica quando eu não vejo você. Ouvimos A Saudade em Tempos de Cólera, de Marcos Catarina e Marília Abduani, com Marcos Catarina. Acesse festival.ebc.com.br. Ouça todas as músicas classificadas e vote na sua preferida. Festival de Música, 100 anos de rádio no Brasil. Rádio Nacional FM, o encontro de todos os sons. Agora em Brasília são 3 horas e 54 minutos. Você participa comigo aqui da Hora do Ouvinte no 61 99 89 1201. Faça aqui como o Netinho, que participou com a gente de São Luís no Maranhão, a Ilha Magnética, né? Netinho do Anil. Vamos lá, ele pediu aqui Paralamas, Melô do Marinheiro. É, o cara caiu numa tremenda roubada, hein? Vamos lá, 3 e 54. Sabe de uma coisa, rapaz? Tava andando pela rua. Atlético Paranaense se enfrenta no Monumental de Duelo na cidade de Guayaquil, no Equador. A partida será transmitida pela Rádio Nacional com narração de André Luiz Mendes. Jornada esportiva começa logo mais às 16h30. Os times vão disputar o título mais importante da temporada do futebol no continente sul-americano, que é a Copa Libertadores da América. Rádio Nacional, música e informação. Eleições 2022. Não pode votar? Justifique. Está fora da sua cidade no dia da eleição? Resolva pelo aplicativo e-título ou nos locais de votação. Depois de cada turno, você tem até 60 dias para fazer a justificativa comprovando o motivo da ausência. Quem está fora do Brasil também pode justificar. Faltou no primeiro turno? Justifique. Faltou no segundo? Tem que justificar de novo. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Hoje tem final de brasileiros na Copa Libertadores. Flamengo e Atlético Paranaense. Chegou a hora da decisão e só tem espaço para um campeão. Quem vai levar a taça? Flamengo e Atlético Paranaense. Hoje, 16h30. Libertadores é na Rádio Nacional. O Brasil se encontra aqui. Sábado é dia de rock, bebê. Aqui é o Daniel Costa, apresentador do programa Templo do Rock. Grandes nomes do rock nacional e internacional, todo sábado, 21h, reapresentação segunda às 22h, na sua Nacional. Eleições, prepare-se para para votar. O segundo turno será no dia 30 de outubro, das 8 às 17 horas, horário de Brasília. Antes de sair para votar, não esqueça de confirmar seu local de votação. Leve um documento oficial com foto, caneta para assinar o caderno de votação e também uma colinha com os números das candidaturas. Seu voto faz o país. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Com você tudo fica tão leve. Quer curtir uma playlist pensada e criada para você? E melhor, com aquelas músicas tocadas no seu programa preferido? Conversa rara e boa. Então acesse as nossas playlists no Spotify e aproveite para relaxar e curtir uma seleção musical onde você vai encontrar as músicas tocadas nos programas. Eu gosto mesmo é quando você me puxa. E as mais ouvidas do Brasil. Acesse o perfil Rádio Nacional e não esqueça de dar aquela curtida. Traz contigo aquele ânimo. É do Brasil, é nacional. Rádio Nacional FM Brasília, 96.1 MHz. São Luís do Maranhão, 93.7 MHz. Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, em 87.1 MHz. Emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Rádio Nacional, música e informação. E a gente segue com o som do Barão. Pense e dance, 4 e 2.